tá tudo bem. Com o coração sangrando eu grito seu nome e você vem aí pra mim. Seu nome e você vem aí pra mim.